sobre falar sobre. Pois vem, sei que esquecer,

Vamos bailar com a gentinha da Madeira.

de saber cantar o fado. Cantar o fado, mas de um jeito bem liru. Como eu gostava de saber dar-lhe as voltinhas e cantar como o Rodrigo, ai, cantá-lo como tu. Mas ser fadista não é para toda a gente, ou já se nasce, ou então não se vai lá. Porque no fado ou a gente sente, sente, ou então a gente mente, nem com a guitarra dá. Mas um fadinho picadinho e bem gostoso deve dar um certo gozo e até alegra o coração. Meu caro Sala, podes ter mesmo a certeza que a mim dá-me tanto gozo como a ti a locução. Por isso mesmo, ó Rodrigo, diz-me lá, para cantar um fado já, que aconselhas a um amigo? Bebe um copinho, põe um jeito beijingão, fecha os olhos, porque não, e vem lá cantar comigo. Lá se consiga, é o que a gente está para ver, mas sem programas custam menos a fazer. Mas lá o copito até dá jeito, pois então torna o fado manganão e até gosto, podes crer. Faz como eu faço ao balanço da guitarra. Se desafinas é que a coisa sai bizarra. Mas fica bem se tentares mais uma vez. Isto toda a gente canta porque o fado é português. Mas um fadinho picadinho e bem gostoso deve dar um certo gozo, até alegra o coração. Meu caro Sala, podes ter mesmo a certeza que a mim dá-me tanto gozo como a ti a locução. Por isso mesmo, ó Rodrigo, diz-me lá, para cantar um fado já, que aconselhas a um amigo? Bebe um copinho, põe um jeito bem gingão, fecha os olhos, porque não, e vem lá cantar comigo. Bebe um copinho, põe um jeito bem gingão, fecha os olhos, porque não, e vou já cantar contigo. Tá feito. Fizes-me até amanhã. para ver dançar. Ori gari, ori gari. Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Português de Braga.

sabes quanto que a gente gosta de alguém. Nesta ansiedade, quem parte leva saudade, mas na verdade, quem fica saudades tem. Dizer adeus, que tristeza, meu coração chora e reza, mas não te peço piedade. Tu vais partir, fiquei triste, meu coração não desiste, quero dizer-te a verdade. Podes partir amor, não estou só, ficou comigo a saudade. Tu já lá vais pelo mar fora, se agora minha alma chora, mais hei de sofrer depois. Sei que me adoras, mas tu és homem, não choras. Se te demoras, deixa-me chorar pelos dois. E olhando as ondas do mar, eu fico inquieta a rezar ao Deus em que tu não queres. Roendo uma laranja na falésia, olhando o mundo azul à minha frente, ouvindo roxinol na redondez, no calmo improviso do poente, aí embaixo fogos trêmulos nas tendas, ao largo as águas brilham como pratas e a brisa vai contando velhas lendas de portos e baías de piratas. Havia um persegueiro na ilha, plantado por um vizinho de Admira, que dizem por amor se matou novo aqui no lugar Porto Covo. Já desceu sobre esta paz e reina sobre todo este luzeiro. À volta toda a vida se comprar, enquanto um sargo assa no braseiro. Ao longe a cidadela de um navio acende-se no mar como um desejo.

as cenas é feia da outra vez. É como enfeitar um embrulho, arroz com gorgulho, talvez. Pão de arroz do teu arrozar, nesse pão que é fatal, essa tal que me encanta. Secretamente nossos mundos se irão cruzar. Uma promessa de beijo.

coração. Há um prenúncio de morte lá no fundo de onde eu venho. Os antigos chamam-lhe raio. Novos ricos são má sorte. É a pronúncia do norte. Os tontos chamam-lhe torpe. E vielas musgo nos telhados.

porta. Os meus dreads surgiram para irmos dar uma que corta. Tanto insistiram que acabei por ir. Vou-me vestir, pensando bem para dar assim, mas vou sair. Gangámos um tarifa, era quase uma hora. Pensei que a disca estar vazia, mas estava a deitar por fora. Entrei com o meu ponto, o palito na boca, aquela vaza. Banquei-me num coro sem dizer uma única frase. Ué de damas e mais damas por todo lado. Vestido apertado, mas não estou interessado. No meio de tanta gente, estava tão sozinho. Levantei-me num coro. É lá, vem tu no meu caminho. Corpo perfeito, alta mulata de caracóis. Pernas de sonho, yes baby, grandes faróis. Olhei-te bem nos olhos, mas estavas acompanhada. Sorriste acendo a trilho para não seres apanhada. Mas apanhei-te com meds, marca lá o teu namoro. Deixa-me ser o pirata para tu seres o meu tesouro. Mas ele apagou-te no braço, levou-te para longe de mim. Quando te vi, bati mal e sei que também ficaste assim. Bingita nas calmas, mas puseste-me à toa. À toa, quem te mandou ser tão boa? Agora não sei o que vou fazer. O que é que vou fazer? Tenho que arranjar a maneira de te conhecer. O nosso segredo, baby. I want you to be my baby. Já viste? Ninguém precisa saber. I want you to be my anda cá. Estavas no bar encostada a beber bizanga bom. Aproximei-me e disse: vas a dançar este som. Este som. O teu dread estava no WC. Ora, bom quentinho que ele lá não nos vê. Hesitaste por instantes, pensei que não me querias. Mas quando me deste a mão, vi que estava nos meus dias. Apertei-te, senti o teu coração a bater. A bater. O beijo quase a acontecer. Os nossos lábios estão perto, mas não podia ser ali. Embora pensasse nisso desde o momento em que te vi. Bora lá fora, que dentro está calor. E pelo caminho imaginava o teu sabor. Diz-te primeiro para não dar trilho, fui atrás. Se o teu dread a surgir, dás-lhe dica que estás mal disposta. Vais apanhar um ar, e se ele desconfiar, diz-lhe que te espera no bar. Eu e tu, moi et toi. Quero que sejas mamã, anda cá ao papá. Olha essa escada escura como é, bora até lá. Deitei-te no chão, mas imaginei-te num sofá. Esse teu corpinho, mordi-te a orelha, enchi-te de carinho. Ouvi-te gemer como uma porta entreaberta. Merura ser descoberta, deixou-te os gêneros alerta. Explorei o teu corpo como um patrão para o empregado. Descobri pontos fracos em ti, por todo lado. Guia, tu não pude ficar quando me tocaste daquela maneira. Tomaste o controle, passaste a fronteira. Tu foste a lenha na minha fogueira. À terceira, disseste que o teu namorado devia estar à tua procura preocupado. Arranjaste a saia, pintaste os lábios retrovisor. Mas não quis que fosse embora sem dizer que adorei o teu sabor. Abraçaste-me, o teu olhar disse tudo. Disse tudo. Contigo senti-me valudo. Foste andando em direção à discoteca. Uns minutos depois fui também a pensar em ti, boneca. Não vou contar a ninguém o nosso pecado. De repente vi-te a sorrir abraçada com o teu namorado. Eu sabia o porquê de tanta alegria. Mandei-te um beijo discreto e despedi-me até um dia. Não a desse som, mas a da tua vida. Andas a viver com o cérebro dormente. E eu passa com o puto para um nível diferente. Ready, set, go. Sento o flow. Vivo como um show. Nada de bilhete, convite, cartão. Apenas boa onda vinda do coração. Lição número 1 do manual. Procurar a virtude no simples e natural. Com o puto, puto back, fat como um Big Mac. Doninha assegura, não é loser como o Beck. Senta aí, senta vibe, senta energia. Brilha como o sol, senta empatia. Interplanetária, passa a domiciliária. Quando a concentro toda, só na minha área. Let's go! Ready, set, go! Sento o pulso! Sento o flow! Ready, set, go! Let's go!

vai ao mar, navio da boa hora, pode encalhar na ilusão da glória. Em prata e ouro direi então a história do marinheiro que à pátria não voltou. De amores primeiros se abandonou ao vento, nos mares do sul seu coração ficou. Ilha gentia, viva no pensamento da aventura, a voz de uma monção que assoprou leve o caminho ao Oriente. A nau feliz por nunca mais voltar. Amores primeiros se abandonou ao vento, nos mares do sul seu coração ficou. Ilha gentia, viva no pensamento da aventura, a voz de uma monção caminho ao Oriente. A nau feliz por nunca mais voltar, que a